Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos juntos. Mundo Sertanejo está no ar. Conte pros amigos, não saia daí. O programa de hoje está simplesmente bom demais. Muita música, muitos recados, muitos alôs para vocês, amigos, que estão sempre sintonizados no nosso programa Mundo Sertanejo, através de todas as nossas rádios parceiras, pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa. Cada rádio, cada parceiro tem o seu horário, né? O nosso programa está no ar às 24 horas por dia, através de todas as nossas rádios, que exibe o nosso programa aí pelo Brasil inteiro. A todos vocês, ouvintes, um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho, viu? Também vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem o nosso programa. Obrigado a cada diretor, cada programador, cada locutor, enfim, todos vocês que compõem essas equipes fantásticas, esses bons profissionais do rádio, que exibe o nosso programa aí pelo Brasil afora, viu? Muito obrigado pelo carinho. Vamos de música. Zezé de Camargo e Luciano abrem o programa cantando bonito, Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Thank you. Maravilha, maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, está chegando a hora, próximo sabadão, dia 6, estaremos em Sítio Novo, aí no Estadão do Maranhão, todos vocês de toda a região de Porto Franco, Açailândia, Montes Alto, Imperatriz, todos vocês convidados, viu? Vai ser um show muito bom, Diego Valadares, aí um grande show no Espaço La Rock, em Sítio Novo. Um abraço, João Piquiá, nosso prefeito da cidade, né? O Alan Piquiá, nosso promotor, a todos vocês, enfim, de Sítio Novo e toda a região. Próximo sábado, dia 6, Diego Valadares em Sítio Novo. Grande show, é imperdível. Vai ser bom demais. Janinho e Mazinho cantam bonito com a participação especial de Jimmy Geno, Telha Quebrada. Mundo Sertanejo. Faz lembrar do meu amor, do jeito que passa a chuva, ela se foi e não voltou. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Convite, meus queridos sobrinhos. Aquela telha quebrada é tão fácil de trocar, mas não adianta nada se não faz meu bem voltar. A cigana me falou que ela ainda tá solteira. Até que um dia ela volta, ouvindo a goteira. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Minha esperança é que um dia posso ver meu bem voltando, pra devolver a alegria que a tristeza tá judiando. A cigana garantiu, pode esperar sua mana, pra me ajudar a cuidar daquela telha quebrada. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Meu amigo Edilson Peroni. Edilson Peroni, toda a equipe da nossa parceira Rádio Lobocerrado.com em Vilhena, Rondônia, muito bacana, né? Em Vilhena nós temos a Rádio Vilhena AM, né? Um abraço a todos da equipe da Vilhena AM, aos nossos ouvintes, um abraço especial ao nosso querido amigo Edilson Peroni, Rádio Lobocerrado.com, nossa nova parceira em Vilhena, Estadão de Rondônia. Quadro ao som da viola traz para vocês mais uma vez a pedidos do meu amigo Ricardo Silva. O Brasil inteiro gosta, o Brasil inteiro canta. Rafael Silva, passe livre com a participação especial minha, Diego Valadares. Vamos lá! Mundo Sertanejo, ao som da viola. Música.